o número 04 chama Recife, em 125.45 alterna 126.85. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta o pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5143 no transponder. Ok, autorizado 360, decola do perfil da Arbor, após Elefa, intercepta o pêndulo 21. 1935-5143. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto para o inspecionamento 6393 da Uxané. Reportará. Mar e desça para o nível de voo 050. Para 50, identificou a senhora Mari 3305, informa que perdeu contato com o centro Recife. Gente. Azul 4209, essa notificação autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 060. Autoriza direto o ITAP da 3305 para evitar informações? Afirmativo. Na 3305. 3305. O Whisky Juliette Índia na escuta? Só um instantinho para iniciar o reboque, porque nós temos uma aeronave da Webjet já finalizando o pushback no 05 na entrada do pátio 3, ok? Só um instantinho na minha escuta. Webjet 6747, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera reporta pronto, o ajuste agora no 0 no 5. Permanece nessa frequência, ok? Webjet 6747. Contratada a sua posição, Conde, reposto contra a descida. Na Pro de Bonfim. Rio 5972, só tem frequência para 12345. Oceania 123.45 na frequência 123.45. Controle Oceana 3305, pode confirmar nosso número de pouso? Número 1 para o pouso, Oceana 3305. Entra na porta táxi. Ok, poderaremos sair do solo 737 que está vindo do Porto 5, após o sistema autorizado. E a porta da produção 3305. Era pronto, Webjet 6747, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 150 graus, 07 nós. O Oceaner 6313 na escuta? Já está livre, pushback, acionamento, a aeronave já no ponto de espera do 10, ok? Parar no ponto de espera da pista 10. Você está com 107 a bordo, alternando caminhão, 3.43. Gente, só reporta iniciando o táxi, ok? O 6313, Oxa, né? É, mudará. Azul 4209, desce para 4.000 pés, ajuste no 015. O Rio 5972, descida para o nível de voo 050. Olhem 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, 1935, Abjet 6743. Salvador, boa noite, Webjet 6747. Webjet 6747, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída Arbor Elefa. 360 na Arbor Elefa, 6747. Ingressando corredor Interlagos, o Doutor Papatango. Papatango, Romeu Papatango, reposta rotatória. Tá para a rotatória, Tango. Whisky Juliette Índia, temos uma aeronave, um Airbus da Oceané. Preste a iniciar o táxi já no setor. Após o mesmo iniciar, o senhor inicia o reboque aqui. É é o número 4, correção, número 5 para aproximação, tá 3178. Ciente, 6303, reporta pronto no ponto de espera. Para. Juliette Índia, pode prosseguir o reboque e reporta no Pátio 3, ok? Whisky Juliette Índia. Afirmativo, pode prosseguir o reboque. Confirm to tower. 305. Tá 3305, complete na IMS, chame torre em 1-18 decimal 6. 18-6, até a DEP. Salvador, é o TAM 3305. Muito boa noite, aproximando-se de Simbra. TAM 3305, boa noite. Confirma 3 pousos baixados travados? Afirmo. Gente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 40 graus 089, TAM 3305. 3305. TAM 3178 é presente, VoIP. O Rio 5932 cruza Sejú para 5000. Azul 4209, estado 2000 pés, ajuste no 015, autorizada para o ILS, reporte estabilizado. Ok, 2000 vai reportar estabilizado, obrigado, 4309. O Rio 5972, indecida para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 pés, 1005, ajustado, Rio 5972. Só 3178, descida para o nível de voo 050. Controle, o Romeu tá passando na proa da rotatória visual com o campo. Chame a torre em 1-18, decimal 6, o Romeu tá passando. Confirma, chama a torre. 1-18, decimal 6. Grato, até a próxima. Oi, Salvador, muito boa noite. Papatango, Romeu Papatango, na proa da rotatória visual com o campo. Gente, Romeu Papatango, reporta 3 milhas da final 17, Romeu Papatango. Chamará na final de 3 milhas da 17, Romeu Papatango. Controle, Salvador, 5595 para início de defesa. 3555, desça para o nível de voo 060. 060, é. O 6303 está pronto? Gente, após a passagem do Airbus da TAM, ali mantém pistão no zero. Passagem 2, estado 2000 pés. 2000 Romeu, PES, Rio, sinal 02, mantendo 250 nós. Está no curso estabilizado 4209. Complete na LS, torre em 1-9, decimal 6, azul 4209. Obrigado. 5972, autorizado sinal LS, reposto estabilizado. Sinal ILS já autorizado, chamar estabilizado no Rio 59872. 3305, solo 55, libere próxima direita via Fox e taxia via Alfa. E reportando seu taxa Juliette para ingresso, permanecendo nessa frequência. Direita Fox Alfa, reportando da Juliette na 3305. Torre Azul 4209, estabilizado. Azul 4209, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Ok, passando certo. Oceaner 63, 1-3, o vento 1-4, 0 graus, 08 nós, livre decolagem, pistão no zero. Autorizado decolagem, pistão no zero, Oceaner 63, 1-3, certo. O Romeu Papatango, faça um 360 curto, ok? Faça um 360 curto e vai se enquadrar em retaguarda do azul para pouso 917, ok? Gente. Check 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-4-0 graus, 09 nós. Ok, baixado, checado. Oceaner 63, 1-3, decolado 56, controle 1-9, decimal 3, 5, bom voo. 19-35, Oceaner 63, 1-3, graças. 5, 5, 5, 5. Descida para 4 mil pés, ajuste no 0-5. 4 mil, 0-5. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 63, 1-3, na saída Arbor, passando 1500, proa de Lefa, se disponível. Oceaner 63, 1-3, contato radar, sul para nível jogo 360, saída Arbor, Lefa. Saída Arbor, transição Lefa e 360, Oceaner 63, 1-3, quando disponível, encontrar, por gentileza. Gente, aguarde. Urban 084, good afternoon. Zero 084, Sunny Patch Copy number 2, Europa 084. Yes, Europa 084, stand 10 as Bush 330-200 to Madrid, we are ready to start up. O Romeu Papatango, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 079. Sobre o pouso, está por cima agora, no Papatango. Segundo 5, descida para 2 mil pés, ajuste no 04. 2 mil, 04. 5 segundos, tchau. Ok. 3, 1, 7, 8. Então, 3, 1, 7, 8, desça para o nível de voo, correção, desça para 3 mil pés, ajuste no 04. 0, 04, 3 mil pés, 3, 1, 7, 8. O 4209 no solo ao 58, liberando via Fox, táxi via Alfa e reporta antes do táxi em Juliette para ingresso. Alfa, para Juliette, agora. Trip 5515, informe a velocidade indicada. 240, senhora. 93178, reduz para 2009. Reduzirá 2003, vamos para 58. Baixado travado. Romeu Papatango, solo 59, backtrack autorizado até o pátio 4, reporta livrando pista. 0074, clear de Guarulhos, flight level 360, via upper route 21. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, arbor departure, and LF position. Salvador departure frequency 119.35 and squawk code 5153. Departure Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, after LF position, Echo Lima, Echo Foxtrot Alfa position, and Skulk 5153. Stand by, please. Cinco, cinco no cinco, curva esquerda na proa, 160. Já passar o curso da 3178 agora. Então, qual... Já passar o curso localizador, da 3178. And right turn after takeoff, Arbor Departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo Departure, after LF position, Echo Lima, Echo Foxtrot Alfa position, to intercept via Upper Zulu 21. Salvador Departure, 119.35 and Skulk code 5153. Já que você conhece. Na 3178, reduz velocidade para 1709. Estou vendo agora 3179. Correct, gate 2, report ready for startup and push, go 1074. Azul 4209, ingresso Juliette, posição 03. Juliette 03, 4209. Rio 5972, livrando a pista via Golf, táxi via Alfa Kilo, Pati 3, atento ao sinalizador. Livrando Alfa Kilo, Pati 3, observando o sinalizador Rio. O Whisky Juliette ainda na escuta? Já chega a torre. Já no corte? Já no término do reboque? Sim, torre. Já no término do reboque no Pati 3. Prato. Boa noite. Go 1074 after Embraer Azul Company has parked gate 03, cleared startup and push gate 02 and report ready for taxi. Salvador, Europa 084, you have estimated delay for us? Europa 084, standby to copy and start up and push, expect Puka departure, okay? Roger, Puka departure, confirm, and waiting for start and push, we're ready now. Confirm again the start departure, correct? Clear start up and push in gate 10, and standby to copy, okay? Clear start up and push. Clear start up and push, and say again the departure, correct? Puka Departure, Papa Uniforme Charlie Alpha Departure. O Trip 5595 na escuta. Atenção, hora final, baixa travado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós, o Trip 5595. O que você conhece? O Salvador, Dan 3178, Dan 3, Dan 3178, ciente, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Aeronave que precede a TR da Trip, prestes a cruzar o eixo da 1735. Dan 3178. Salvador é o TAM 3305. TAM 3305, só um instantinho para cópia, Recife. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. Era isso que a gente queria. PUCA Aracaju, obrigado. No 5, no solo 06, libere próxima direita via Eco e chama e taxia via Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Direita Alfa Kilo Pátio 3, 55 no 5. 3178, vento 140 graus 079, pouso autorizado, pistão no 0. De pouso, pistão no 0, certo, 3178. Europa 084, are you ready to copy? No 78, solo ao 08, liberando via Fox, taxia via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador.